652, página 463, capítulo 31. Ayla levantou-se rapidamente, vestiu roupa limpa e pegou na suja e na pele de camurça. Enquanto regressava a toda a pressa pelo caminho, chamou o lobo com um assobio. A mudança de roupa fê-la pensar no dia em que Marona e as suas amigas lhe ofereceram roupa nova. Não suportava aquela mulher e não fazia ideia do que a levara a pensar nela. Tirou a Marona da cabeça e concentrou-se em jondalar. Que bom poder ir à reunião de verão, cogitou. Levo o Ine e não demorarei mais do que um dia, se não parar no caminho. A jovem entrou no seu refúgio cheia de vigor e entusiasmo e começou a escolher as roupas e os pertences que iria levar. Cantarolava quando Martona chegou. Estás muito animada, comentou a mulher mais velha. Vou à reunião de verão. Já completei o meu treino e não há qualquer razão para não ir, retorquiu Ayla. De certeza que te sentes com forças? Na voz de Martona notava-se um tom de pesar. Cuidaste bem de mim, disse Ayla. Sinto-me bem e tenho muitas saudades de Jondalar e de Jonaila. Depois das despedidas e das instruções de última hora à Géviva, Geralda e a Martona, Ayla partiu. Gostava de viajar sozinha, montada em Winnie, com o lobo a correr ao lado. E os animais também pareciam gostar. Cavalgou até ao pôr-do-sol. Depois parou e acampou junto ao rio. Ao deitar-se sozinha na pequena tenda, pensou de novo em Jondalar. Meteu-se entre as peles e fechou os olhos, imaginando o homem alto, de espetaculares olhos azuis, desejando que estivesse ali, desejando sentir o contacto do seu corpo, dos seus lábios. De manhã, comeu um bolo de viagem e pôs-se a caminho. Foi direito ao pequeno vale rodeado de árvores. Ao ver o simples corral de madeira, sorriu. Os cavalos saudaram-na com um relincho. Alguns dos membros da nona caverna tinham-na visto chegar e antes que conseguisse descarregar, já estava rodeada de amigos e parentes que a queriam saudar. Joharan foi o primeiro e Proleva vinha logo atrás. Perguntaram pela saúde dos que tinham ficado para trás e alegraram-se com as notícias. Mãe, mãe, vieste, por fim vieste! Exclamou uma voz infantil. Virou-se e sorriu e iluminaram-se-lhe os olhos quando estendeu os braços para a menina que corria para ela. Tive tantas saudades tuas, disse Ayla abraçando-a. A Zelandoni seguira a menina a um passo mais lento e sorriu afetuosamente para Ayla quando se aproximou. Depois de a saudar com um abraço, perguntou-lhe: terminaste a observação? Sim, foi apaixonante ver o sol deter-se e voltar para trás e marquei-o, explicou Ayla. A Zelandoni observou atentamente a jovem. Notava algo diferente nela. Ayla tinha mudado. Tentou identificar. Perdeu peso? Terá estado doente? A gravidez já devia notar-se, mas tem a cintura estreita e os seios mais pequenos, matutou. Oh, Doni, já não está grávida. Por certo, abortou. Mas notava-se algo mais, uma nova atitude, a aceitação da tragédia, uma segurança em si própria. Agora sabia quem era. Era uma Zelandoni. Recebera o chamamento. Devia ter perdido o bebê nesse momento. Temos de falar, não é, Ayla? Perguntou a Zelandoni, que era a primeira. Pronunciando o seu nome com ênfase. Podia chamar-se Ayla, mas já não era Ayla. Sim, respondeu a jovem. Não teve de dizer mais nada. Supôs que a primeira entendia. Deveria ser o quanto antes. Sim. E, Ayla, lamento. Sei que desejavas esse filho, disse em voz baixa. Quase todos os seus amigos íntimos e familiares vieram ao acampamento saudá-la. Toda a gente parecia estar presente, exceto Jondalar, e ninguém sabia onde se encontrava. Jonaila abalou com a Zlandoni e Lobo para regressar ao espaço dos Zlandónia e ultimar os pormenores da noite especial que tinham planeado. Ayla decidiu que depois da cavalgada e da poeira lhe saberia bem tomar um banho e nadar um pouco. Quando se aproximou da margem do rio, escutou um chapinhar e vozes e por pouco não deu meia volta. Parece que mais alguém encontrou este sítio, pensou. Não quero incomodar um par que deseja estar sozinho. Mas talvez seja um grupo de pessoas que veio nadar. Quando se aproximou, ouviu uma voz feminina e em seguida a de um homem. Não distinguiu as palavras, mas algo nessa voz a inquietou. Moveu-se discretamente, ouviu de novo as vozes e depois uma risada. Conhecia aquele riso, embora há algum tempo não o escutasse. Depois chegou-lhe a voz da mulher e reconheceu-a. Experimentou uma estranha sensação na boca do estômago quando espreitou por entre os arbustos que bordeavam a pequena praia. Página 467, capítulo 32. João Dalar e Marona saíram da água quando Ayla espreitou por entre os arbustos. Com uma pontada de angústia, viu Marona voltar-se para João Dalar, rodeá-lo com os braços e apertar o seu corpo desnudo contra o dele, para depois o beijar. João Dalar baixou a cabeça para receber os seus lábios. Com horror, Ayla observou as suas mãos enquanto lhe acariciava o corpo. Quantas vezes sentira ela o contacto daquelas mãos hábeis? Ayla desejou largar a correr, mas não conseguiu mexer-se. Foi um suplício vê-lo com ela. Mal respirava, sentia uma dor no estômago e um latejar na cabeça. Nunca antes sentira assim. Encheram-se-lhe os olhos de lágrimas. Não aguentava, tinha de sair dali. Virou-se e começou a correr às cegas pelo arvoredo, mas tropeçou numa raiz e caiu. Quem está aí? Era a voz de João Dalar. Ayla apressou-se a levantar-se e começou de novo a correr. Ayla, Ayla! Exclamou atónito. O que fazes aqui? Ela deu meia volta e reparou que ele a seguia. Não queria incomodar, disse Ayla, tentando recuperar a compostura. Tens o direito de te deitares com quem quiseres, João Dalar, até com Marona. Marona atravessou a cortina de arbustos e colocou-se junto de João Dalar. É isso mesmo, Ayla, confirmou ela, lançando uma gargalhada exultante. Ele pode deitar-se com quem quiser. O que esperavas de um homem cuja companheira está demasiado ocupada para ele? Deitámo-nos muitas vezes, e não apenas este verão. Porque achas que voltei para a nona caverna? Ele não queria dizer-te, mas agora que descobriste, mais vale que saibas tudo. Ayla reuniu toda a dignidade de que foi capaz e afastou-se apressadamente. João Dalar seguiu-a. Ayla, espera, por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar. Marona tem razão. Como podia eu esperar outra coisa? Estavas ocupado, João Dalar? Retomou a marcha. De certeza que Marona conseguirá excitar-te outra vez. Não quero a Marona. Não se posso ter-te a ti, Ayla, argumentou João Dalar, temendo perdê-la. Marona fitou-o, surpreendida. Compreendeu que não significava nada para ele. Oferecera-se de bandeja e ele considerara uma maneira fácil de aliviar os seus impulsos. Fitou-os aos dois com ira, mas João Dalar nem se deu conta. Deverias alegrar-te por ela estar disposta a satisfazer as tuas necessidades, João Dalar, disse Ayla ainda dorida, mas tentando escondê-lo. A partir de agora estarei mais ocupada. Recebi o chamamento. Farei o que ela deseja. Serei como uma filha da grande mãe terra. Sou uma Zelandoni. Recebeste chamamento? Quando, Ayla? Perguntou ele, com inquietude na voz. Havia visto alguns Zelandoni regressarem do seu chamamento e sabia que outros nem sequer voltavam. Eu deveria ter estado presente. Podia ajudar-te. Não, João Dallaire. Ninguém pode. É uma coisa que tem de se enfrentar sozinho. Sobrevivi e a mãe deu-me um grande dom, mas em troca tive de me sacrificar. Ela queria o nosso filho, João Dallaire. Perdi-o na caverna, anunciou a ela com toda a dignidade possível. O nosso filho? Que filho? João Dallaire estava comigo. O filho, que foi gerado quando desci da parede rochosa antes do tempo. Suponho que devo considerar uma sorte naquela hora não estás com Marona, ou não teria tido filho para oferecer em sacrifício, disse Ayla com profunda amargura. Estavas grávida quando recebeste o chamamento? Oh, grande mãe! Começava a ser invadido pelo pânico. Não queria deixá-la ir-se embora assim. Ayla, já sei que acreditas que é assim que começa uma nova vida, mas não podes ter a certeza. Sim, João Dallaire, tenho. Foi a grande mãe que me disse. Esse foi o dom que obtive em troca da vida do meu filho. Afirmou com uma certeza tão grande que não havia lugar para dúvidas. Pensava que podíamos dar início a outra, mas vejo que estás demasiado ocupado para mim. Ela afastou-se e João Dallaire permaneceu ali, imóvel, estupefacto. Oh, Doni, grande mãe, o que foi que eu fiz? Gritou João Dallaire angustiado. Recordou a amarga dor e a desolação que sentira quando ela escolhera Ranek. Sei como deve ter sentido ao ver-me com Marona, pensou. Tal como me senti quando Ranek a convidou para a sua cama e ela aceitou. Mas ela nessa altura não sabia. Pensava que devia ir com ele. Como me sentiria agora se ela escolhesse outro? Ayla correu como uma louca. Como podia voltar para o acampamento e enfrentar toda a gente? Precisava de ficar sozinha. Parou no cercado dos cavalos e deixou sair Winnie. Colocou-lhe a manta e montou. Depois saiu a galope em direção à pradaria. Já escurecia quando regressou. Ayla, andava toda a gente à tua procura, disse para o leva. John Ayla também. Fui montar, respondeu Ayla. João Dallaire já apareceu. Informou Joharan. Disse-lhe que andavas atrás dele, mas murmurou umas incoerências. Ayla tinha os olhos vidrados ao entrar no acampamento. Passou junto à Zelandoni e nem sequer a viu. Para a Zelandoni era evidente que Ayla tinha a cabeça noutro lugar e que algo se passava. Observou-a atentamente e viu algo mais do que o sofrimento resultante da caverna. Viu dor, a dor aguda e arrepiante dos ciúmes, juntamente com todos os sentimentos que os acompanhavam. Traição, ira, dúvida e medo. Ama-o demasiado, o que não é difícil, recordou a mulher que outrora se chamara Zolena. Nos últimos anos, a primeira perguntara-se como podia uma mulher que amava tanto um homem ser também Zelandoni. Mas Ayla possuía um talento extraordinário. E isso, apesar do seu amor por aquele homem, não podia ser ignorado. E os sentimentos dele para com ela eram ainda mais profundos. Mas, por muito que a amasse, João Dallaire era um homem com impulsos poderosos. E era-lhe difícil permanecer indiferente a eles, sobretudo porque não estavam sujeitos às restrições sociais. E uma pessoa que o conhecia tão intimamente como Marona era capaz de empregar todas as suas artes para o incitar. Era mais fácil cair no costume de a procurar a ela do que incomodar a Ayla quando estava ocupada. A Zelandoni sabia que João Dalar não comentara nada com Ayla acerca da sua relação e as restantes pessoas amigas haviam tentado protegê-la. Confiavam que Ayla nunca descobrisse, mas como a Donia sabia, essa era uma esperança vã. O próprio João Dalar deveria sabê-lo. Ayla apreendera bem os costumes dos Zelandoni. Não nascera neles, mas não lhe eram naturais. A Zelandoni quase desejou que a reunião de verão terminasse logo. Observando a jovem, tentou discernir o alcance da sua dor. Depois de descobrir os encontros entre João Dalar e Marona e deduzir os efeitos que poderia ter, Ayla sabia que os Zelandoni não aprovavam os ciúmes, embora ignorasse que a conduta que os provocava era ainda menos aceitável. As pessoas reconheciam a existência dos ciúmes e entendiam bem as suas causas e, sobretudo, os seus efeitos, por vezes danosos. Mas numa terra dura, afetada por longos invernos glaciais, a sobrevivência dependia da cooperação e das ajudas mútuas. As restrições tácitas sobre qualquer conduta capaz de minar a boa vontade necessária para preservar a unanimidade e o bom entendimento viam-se muito reforçadas pelos costumes sociais. Embora as famílias se iniciassem com um homem e uma mulher, podiam ampliar-se de muitas maneiras. Não incluíam apenas os avós, os tios e os primos. Sempre e quando todos os implicados estivessem de acordo, uma mulher podia escolher mais do que um homem. Um homem podia eleger duas ou mais mulheres. E ainda havia o caso dos pares múltiplos. A única proibição era a união entre membros próximos da mesma família. Desaprovavam-se outras relações, se bem que não estavam expressamente proibidas, como a de um jovem com a sua mulher Doni. Uma vez constituída a família, desenrolavam-se costumes e práticas para propiciar a sua continuidade. Os ciúmes não contribuíam para consolidar os vínculos a longo prazo. Estabeleciam-se diversas medidas para conter os seus efeitos prejudiciais. Ayla conteve as lágrimas. Não chorarei, pensou. Aprender a reprimir o choro fazia muito tempo, quando vivia com o clã. Ninguém saberá como me sinto, disse para si. Atuarei como se nada se tivesse passado. Visitarei os meus amigos. Participarei nas atividades e nas reuniões com os demais acólitos. Farei tudo o que devo fazer. Os que dividiam a tenda com eles deram-se conta de que algo se passara entre João Dalar e Ayla. Quando Ayla se levantou no exterior, várias pessoas tomavam a refeição da manhã, sentadas em redor da fogueira. Ainda era cedo. Ayla juntou-se ao grupo. Para o leva, sabes onde está Jonaila? Indagou Ayla. Jonaila foi ver Lovella. Tem passado muito tempo lá. E Lovella adora, explicou para o leva. A Zelandoni pediu-me que te dissesse que quer ver-te o quanto antes e que estará disponível toda a manhã. Irei depois de comer e de caminho passarei a cumprimentar Marcheval e Lovella, disse Ayla. Vão ficar muito contentes, declarou para o leva.